Nosso tema de hoje, a fé em obras. Já se ouviu falar tanto de fé, né? Mas parece que sempre tem um pouquinho mais para a gente comentar ou para a gente alimentar nós mesmos, né? Fé é acreditar. Eu tenho fé em alguma coisa, eu acredito em alguma coisa. Eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Mas só o fato de acreditar não é suficiente. Ela precisa de algo que preencha um espaço que fica entre o acreditar e o acontecer. Então, tem que ter alguma coisa que coloque ali nesse meio a substância para produzir. Jesus disse uma frase muito interessante, que confirmar a fé, ela é feita através da prece a Deus, mas que essa prece é através de pensamentos, através de palavras e através de obras. Ou seja, a nossa prece ela tem que ser vivida, não apenas sentida, ela tem que ser robustecida. Então, é nesses momentos que a gente vê que as coisas começam a tomar corpo, começam a acontecer. Quando eu direciono uma energia da fé e junto com ela a minha capacidade de fazer, de buscar, de ir atrás de alguma forma, mas para fazer com que aquilo que eu acredito ganhe corpo, aconteça, seja verdade, que aquela oração ao qual eu me dirijo a Deus, ela possa ser recebida como uma bênção, como a gente sempre diz, né? Puxa, fui abençoado. Mas nós nos movemos na direção para que isso acontecesse. Nós fazemos com que as coisas, de alguma forma, elas ganhem, como eu disse, corpo, né? Numa metáfora, a gente poderia dizer, poderia repetir o que Jesus disse, né? Não é nem dizer, é repetir, que o mundo é como o grande campo, o campo do Senhor. O mundo é o campo do Senhor. E que nós somos os trabalhadores por Ele, contratados para fazer desse campo um solo fértil, para que ele aconteça, nasça, germine as coisas boas que devem ser plantadas ali. A gente percebe que a nossa terra, não é a nossa terra, mas o plantio em si, ele não está muito adequado, né? Não está como a gente gostaria que fosse. É por causa de nós, trabalhadores, que somos um bom pouco, não digo inadequados, mas nós somos um pouco relapsos na questão do que nós temos que fazer. Nós somos todos contratados, mas deixamos para que os outros, de repente, trabalhem mais e nós, achando que está certo, não fazemos muita coisa. Imagina, na era que nós vivemos, um computador de última geração, tecnologia de ponta, com rapidez de resolução e de respostas daquilo que nós colocamos. Um computador desses na mão de alguém que não sabe operar ele, não serve para nada. Imagina uma enxada afiada, um cabo longo, boa de trabalhar na terra, dá ela para quem não quer trabalhar, mas nem não sabe, não quer, né? Não serve para nada, é um instrumento inútil. Então, muitas vezes, nessa relação, nós percebemos que nós não estamos tendo a utilidade que nós temos a capacidade de ter. Nós podemos produzir muito mais do que nós fazemos. Em que sentido produzir, né? Olha quanta possibilidade nós temos. A nossa saúde é o maior bem que nós carregamos. E muitas vezes essa nossa saúde ela acaba se deteriorando com o tipo de vida que a gente leva, com os descuidos ou com as inclinações que nós temos, que nós acabamos então andando por caminhos de sofrimento, para que através desses sintomas a gente perceba, por aqui está errado, eu tenho que mudar, eu tenho que começar a fazer alguma coisa mais, de uma forma mais forte, mais útil. O nosso próprio corpo, sem o espírito que habita e que anima, é matéria. Apenas matéria inerte. É um instrumento poderoso, valioso para o Espírito. Sem o Espírito, é como a fé sem as obras. É bonito, é teórico, mas não tem substância, não tem preenchimento, né? Então, a ação, o movimento, que são duas, são dois verbos, né? Ele, através das obras, ele cria a evolução de tudo, o progresso que nós vivemos hoje e que nós vamos ainda viver no futuro, ele só vai acontecer através da atitude, do foco que nós damos para essas ações, para esses movimentos bem direcionados, quando bem estruturados no caminho correto, eles geram esse progresso, essa evolução para todos, não apenas para aqueles que estão naquele momento se utilizando dele, mas gerações futuras. As coisas, quando são nesse sentido, elas se propagam por muito tempo. Dentro do exemplo até da terra fértil, né? Imagine na natureza, toda a obra de Deus, vamos dizer assim, tirando nós, seres humanos, que temos a questão do discernimento e da escolha, que podemos optar por fazer, por não fazer, ou fazer de um jeito ou de outro, mas todo o resto da obra, ele caminha num sentido único. Aquilo que eles trazem dentro impulsiona eles para fazer sempre a coisa no sentido de ir para a frente. Uma pequena semente, quando ela é colocada na terra, ela não escolhe se ela vai querer germinar ou não. Dentro dela tem uma força tão grande de vida que impulsiona ela a começar a brotar, a crescer, dependendo do tipo de semente que é, a produzir frutos. Enfim, é a vida, é o poder da vida manifestado em algo muito pequeno, como exemplo, uma simples semente. E nós, muitas vezes, numa grande árvore, quando cortada, nós olhamos para ela e dizemos assim: puxa, desse tronco aqui pode ser feito uma mesa, podem ser feitas cadeiras, móveis, pode-se construir uma casa, pode. Mas não adianta só ter o desejo, tem que ter ação para fazer com que aquilo ali se concretize, porque senão as coisas acabam, pela ação do tempo e da própria natureza, como ela trabalha, ela acaba se destruindo se não for usado. Eu usei o exemplo de nós mesmos, dos nossos corpos. Também, um corpo sem o devido cuidado, ele vai se atrofiando, ele vai criando problemas. Nós sabemos de todo o caminho que nós estamos tendo como humanidade e que nós estamos perdendo algumas questões e precisamos, então, colocar outras para que tenhamos a questão da saúde como um todo. Então, tudo caminha no mesmo sentido. O que caminha fora desse sentido acaba indo para uma questão, muitas vezes, não do erro, mas do sofrimento como um todo. Então, é nisso que nós temos que perceber. O próprio Jesus nos disse, né, a cada um segundo as suas obras. O que ele quis dizer com isso? É através daquilo que nós fazemos que nós somos conhecidos ou reconhecidos. Todos nós, quando nós precisamos fazer alguma coisa na nossa vida material, precisamos ou de alguém que resolva um problema para nós, nós vamos escolher alguém capacitado para isso. Alguém que já fez e que tem capacidade de fazer para atender a minha demanda. No lado espiritual é a mesma coisa, nós temos que nos capacitar para poder ingressar naquela fileira onde as coisas boas estão ocorrendo, porque senão nós vamos ter que correr atrás depois. Nós vamos ter que pegar esse tempo de desperdício que talvez a gente esteja tendo hoje e, de repente, voltar atrás, né? Como aquele exemplo que se usa muito frequente da escola, né? Tem um ano todo para aprender na escola. Não consegui? Vou de novo, vou repetir. Não tinha capacidade para acompanhar? Tudo bem, vamos de novo, vamos lá. É um exemplo muito prático e muito, muito verdadeiro. Tem um trecho aqui no Evangelho cujo título é: se reconhece o cristão pelas suas obras. Porque muitas vezes nós nos colocamos títulos, né? Ah, eu sou cristão, eu acredito em Deus, em Jesus, eu sou. Mas na prática, o que, que é ser um cristão? Não é só aquele que acredita, é aquele que segue. E seguir o que, que é? É fazer, é produzir. Então, quando ele passou por aqui, ele deixou uma mensagem extensa, e nós também reafirmamos sempre, né, que essa mensagem ela é válida até hoje. Ninguém consegue contestar o ensinamento, porque ele é profundo e ele é verdadeiro. E ele nos dá uma direção muito segura da transformação que a gente precisa fazer dentro de nós mesmos. Porque a gente sabe, às vezes dentro de uma única encarnação, quando nós olhamos para trás, a gente vê que não só o desperdício, mas nós perdemos muito tempo que nós poderíamos ter nos desenvolvido muito melhor. Mas sempre tem tempo. Perdemos tempo? Sim. Mas nós temos tempo. Nós temos o hoje, o presente. Nós temos o amanhã, que ainda pode fazer mais coisas. Então, junto com a fé, é a esperança. Né? A fé é mãe da esperança e da caridade. Porque a esperança, ela nos dá a certeza do amanhã, daquilo tudo que nos foi dito, nos foi prometido pelo próprio Jesus, de uma vida mais plena dentro de um caminho a ser seguido. E a caridade é essa fé colocada de forma ativa, de forma em que as coisas que eu espero, através desses meus sentimentos, eles possam verdadeiramente acontecer. Então, é um texto que tem aqui, são dois, né? O da, dos cristãos ali, da fé, muito bonito de ser lido, porque ele nos encoraja, eles nos explicam várias questões de uma forma mais verdadeira, eles nos inspiram, muitas vezes, a continuar quando nós estamos um pouco em dúvida sobre o que devemos fazer ou sobre as coisas que acontecem no nosso dia, que nos deixam um pouco sem norte. Então, é uma leitura bastante, não só esclarecedora, mas também, como eu disse, ela é inspiradora para que a gente consiga seguir essa nossa jornada.